Bom, pessoal, para quem já estava aqui, a gente já estava conversando há quase uma hora, né? Então já não deve estar aguentando mais ouvir a minha voz. Então eu vou tentar ser o mais breve possível para quem está aqui, né? Mas eu queria começar os textos de hoje de trás para frente. Os textos da semana estão introduzidos pela leitura dos Salmos, né? E o versículo do Salmo que eu queria destacar hoje, né, do Salmo 119, eu te louvarei de coração sincero quando aprender as suas justas ordenanças. Obviamente, Deus, através de Moisés, principalmente, colocou bem claramente várias das suas ordenanças. Ontem eu conversava com a Camila, ela fez uma leitura de um texto, estava na internet, e a gente estava conversando sobre a tendência da gente de pegar um texto e transformá-lo numa lei, num legalismo danado. E eu também tenho essa experiência quando eu era milítico, né, quando eu era militar, de que é muito fácil você seguir lei, seguir norma. A gente tem o Regulamento Disciplinar do Exército, que é um livrinho de normas, onde até o jeito que você tem que polir sua fivela do cinto está lá, né? Muito fácil, é extremamente simples, na verdade, seguir norma, né? E principalmente porque a gente deixa de entender por que essa norma foi colocada ali. Um exemplo, por exemplo, vou falar aqui da Constituição Brasileira. Na Constituição Brasileira, para quem não sabe, os filhos não pertencem aos pais. Segundo a Constituição Brasileira, a Beatriz não pertence, não é filha, por pertencimento do Eduardo e da Débora. Ela pertence ao Estado e ela está sob a guarda de Eduardo e Débora. Isso está previsto na nossa Constituição, né? Se vocês não sabiam disso, isso é a previsão legal para que se possa retirar a guarda de alguém ou dar a guarda a alguém, né? Quando se fala, está sob minha guarda, ou recebeu a guarda, ou retirou o pátrio poder, né? Isso é uma medida que, obviamente, foi colocada ali para proteger as crianças de pais abusivos, de pais que abandonem, né? E aí, qual foi a medida que o legislador entendeu que daria a melhor condição? Retirar a possibilidade de que alguém diga: esse é meu filho, eu faço com ele o que eu quiser. A lei foi feita para proteger a criança de pais abusivos. Então, os filhos, na Constituição Brasileira, não pertencem aos pais, pertencem ao Estado. Estão sob a guarda dos pais. E o Estado pode, a qualquer momento, retirar essa guarda. Essa é a lei. E o espírito da lei, né, ou seja, a intenção do legislador, foi proteger a criança. Porém, é motivo de tirar a guarda, de remover a guarda, pode ser, por exemplo, o fato de você não matricular uma criança na escola. Por exemplo, retirei o pátrio poder. E agora vai para fulano de tal, porque o juiz vai determinar, vai para casa abrigo de não sei aonde. Ou pode ser motivo de retirar a guarda, um juiz qualquer que decida que aquela situação de vida que a criança vive é uma cruzada. Por exemplo, chega aqui a Beatriz, está carregando um baldinho da horta até em casa, e um determinado pessoa do Ministério Público fala assim: isso é trabalho infantil, essa criança está sendo abusada, apesar dos pais serem extremamente amorosos, né? Está sendo abusada porque ela está levando um baldinho de esterco, né, da horta para sua casa. Isso é trabalho infantil e eu vou retirar o pátrio poder. A lei é clara, a lei permite isso. Está uma briga jurídica grande, mas a lei permite. A gente, sendo legalista e não sendo, entendendo o espírito da lei, o motivo que o legislador fez, que foi o mais nobre possível, né? Crianças que são espancadas, abusadas sexualmente, criança que é explorada no trabalho infantil, criança que é... Pô, óbvio que a lei foi feita assim para proteger a criança. O Estado se colocou aí como protetor. Só que esse excesso de proteção pode ser usado para o mal. Assim serve com a lei do Senhor também. Se a gente ficar na ipsilíteres da lei, não realmente se dedicando a entender o que, que o Senhor está dizendo com isso, a gente nunca vai conseguir fazer o que o Salmo diz aqui no seu versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Aprender as ordenanças do Senhor é não precisar da lei, no fim das contas. que eu conste, assim, mães aqui com você, com você e com você, que eu saiba, eu não conheço mãe nenhuma que esteja em acordo com o fato de abusar ou maltratar ou fazer algum dano aos seus filhos. Você ama, vai fazer o melhor possível. Se não é o melhor que pode ser feito, não interessa, mas você vai fazer o seu melhor. E vai proteger, e vai guardar, e vai... Óbvio. Eu sei, vocês não fizeram isso porque está escrito na Constituição que se você não fizer, você vai perder o pátrio. Nunca passou na sua cabeça que você vai perder o pátrio e o poder, e por isso que eu estou tratando bem. Você está sabendo que você ama, pô. Não precisa de lei me dizer para eu tratar bem. Concorda? Estou errado? Estou errado? Estou errado? Não estou. Pô. Porque o espírito da lei é esse, pô. A lei foi feita para aqueles casos excepcionais em que uma mãe é capaz de abusar de seu filho, de abusar de sua filha. Para isso foi feito, para o excepcional. Mas é a lei que te coordena, porque pô, não precisa de lei para dizer que você tem que amar seu filho. Qual pai? Né, eu e o Eduardo somos os únicos pais aqui na mesa. Né, se minha filha precisar dos dois rins que eu tenho, para que ela sobreviva, eu vou arrancar meus dois rins e vou dar para ela. Dia fechado. Nem vou pensar duas vezes. Mas você vai morrer, seus dois rins. Mas ela vai viver. E me interessa mais a vida dela do que a minha. Você faria isso pela Beatriz? De olho fechado, né, cara? Corta aí, pode tirar, cara. Sabe meu coração, pode levar também. Não tem lei no mundo que vai escrever isso. Me obrigando a fazer, ou me impedindo de fazer isso. É o amor. Isso é conhecer e aprender a justa ordenança do Senhor. Quando o Senhor coloca a sua lei de vários aspectos, ele não está querendo, sabe, importunar a sua vida com um monte de regrinha, sabe, pingando regra na sua cabeça, você pensar, ah, eu dou dois passos para cá, me inclino para cá, faço não sei o quê, né? Não tem isso. Tudo que está ali, como Paulo vai falar em Coríntios, ao longo de, em Romanos também, quando ele vai falar especificamente da graça, fala, cara, isso é tudo figura. É tudo imagens daquilo que é o real. E no livro de Deuteronômio, quando está terminando a leitura da lei, essa última leitura que é feita da lei, antes que Josué seja eleito, seja indicado como sucessor de Moisés e comece uma nova história que é do livro de Juízes, tem esse belíssimo texto que sempre que eu o leio, eu lembro da Cíntia. A Cíntia era menina, estava confusa na sua vida. E aí ela leu esse texto que marcou profundamente a vida dela. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Me lembro que isso marcou a vida da Cíntia e ela começou uma nova vida a partir dessa leitura desse texto. Porque a vida coloca para a gente duas possibilidades sempre. A bênção ou a maldição. A vida ou a morte. Mas olha o que o texto diz. Depende de você, da sua escolha. A bênção ou a maldição não é algo que eu vou colocar para você e vou determinar, destinar a você a bênção ou a maldição que eu vou te dar. Depende da sua escolha, cara. A única coisa, o encorajamento que Deus faz nesse texto é escolhe a vida. A gente sempre pode escolher. Ele está falando no café, né? Odiar ou amar? Perdoar ou não perdoar? Seguir em frente ou desistir? Andar a segunda milha ou ser refratário. Cara, o tempo inteiro, a vida inteira, e somente nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer esse tipo de dilema ético. Dilema é sempre dois caminhos, né? Dilema, né? Dois caminhos. Só nós, uma girafa, um macaco, um cachorro, um porco, não possui dilema ético. Ele não tem escolha a não ser fazer a cachorridade do cachorro, a galinhidade da galinha, a porquidade do porco, a girafice da girafa. Ele vai fazer o que tem que fazer. Ele é levado a fazer tal coisa por causa dos seus instintos, por causa da sua genética e por causa das suas emoções. Então, se o porco está feliz, ele vai ficar pulando, brincando. Você já viu o porco pulando ali, brincando? É muito barato, né? Se tiver com medo, vai ser. Se tiver agressivo, vai para cima. Ele nem escapou. Veja um porco para olhar para sua cara assim. É o momento de eu ouvir as razões dele ou eu parto para cima e corto ele no meio com meus dentes. Um porco não faz essa pergunta. Ele vai correr para cima de você com os dentes e vai te partir no meio. Ou se ele fosse, ele sacar que ele está em risco, ou que ele achar que você pode machucá-lo, ele vai fugir. Ele não vai falar assim: é hora de eu enfrentar isso com coragem, mesmo sabendo que eu perderei, ou eu fujo? É uma hora de mostrar a minha bravura ou a minha covardia. Imagina o porco com esse dilema. Não existe esse dilema na cabeça do porco, da cabra, do cachorro, da galinha. Só nós, seres humanos, somos capazes de escolher uma atitude que a gente vai significar uma atitude de vida ou uma atitude de morte. Uma atitude que nega a nossa humanidade ou que afirma a nossa humanidade. E Deus fala assim: cara, não vou te forçar, não vou te levar, não vou dizer: ó, se você não fizer, eu vou bater na sua cabeça. Ele fala assim: tá aí diante de você, apresentei toda a lei. Quem tiver curiosidade, que a leia. São cinco livros aqui para você ler: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Leia lá. Escolhe a vida. Escolhe a vida. E aí Paulo nos chama a atenção para terminar isso. E antes de fazer uma pequena colocação do Evangelho, ele nos chama a atenção quando ele fala assim: eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Vamos para o grego, para o termo grego que é usado aí. Eu não pude falar com vocês como pneumáticos, mas eu tive que falar com vocês como psíquicos. O que ele chama de homem carnal, ou alguma das suas traduções aí, homem natural, é esse ser humano que compartilha com os demais animais de seus instintos, da sua genética. Nós temos uma programação genética. Todas as moças, numa determinada idade, começam a menstruar, todos os rapazes começam a ter pelo na cara numa determinada idade. Todo mundo tem uma programação genética que o cabelo cresce até um determinado momento, depois tem uma programação genética que o cabelo cai. Né? Aqui, ó. É genético, cara. Você olha aqui, você vê meus antepassados careca, tudo, né? Foi copiando geneticamente. Também tem instinto, cara. A gente tem instinto, a gente é atraído, a gente rejeita, a gente atrai, a gente gosta, a gente não gosta, instintivamente. A gente também tem emoção, igual o cachorro tem emoção. Emoção não é atributo humano. Ou você nunca viu um cachorro feliz, cachorro com medo, cachorro triste, cachorro ansioso, cachorro angustiado, cachorro com muita raiva. Então, raiva, angústia, emoção, de alegria, de tá explosivo, tá triste, você vê em galinha. Você nunca viu uma galinha feliz? Galinha sorrindo? Galinha sorri. Opa! A galinha tem a melhor amiga. Quem cria galinha sabe que as galinhas têm as melhores amigas. Tem aquela quando as duas melhores amigas batem naquela outra que elas não gostam. Né? Galinha faz isso. Bom, quando você faz isso com alguém, você não passa de uma galinha. Você não ultrapassou o nível da galinha, cara. Agora, o ser humano é aquele que esses dois, você é minha melhor amiga, vamos bater nela? Assim, cara, por que a gente faz isso? O que a gente ganha com isso? Mas eu estou com vontade, assim. Entendi a sua vontade, é instintiva essa sua vontade. Eu não gosto dela, porque eu não gosto, porque eu não sei porque eu não gosto dela. Não gosto dela. Uma galinha, né? Uma galinha não sabe por que tem uma galinha, por que você não gosta da Jezabel? Ela não sabe explicar para você porque ela não gosta de Jezabel. Eu não gosto porque eu não gosto, não vou com a cara dela. Não vou com a cara dela, vou lá, vou dar um cacete nela. Não seria o contrário? Ou a Jezabel, que não gostava de ninguém, né? Tinha uma galinha chamada Jezabel aqui, que ela detestava todo mundo. Ela detestava inclusive o galo, batia no galo. Quando o galo chegava perto dela, cacete, o galo saia correndo. Nunca vi um galo sair correndo uma galinha, a Jezabel. Adivinha porque ela tinha esse nome, né? Jezabel era do mal. Hã? Você conheceu o Jezabel? Não. Não? Só da Bíblia. Mas, ou seja, quando você vê gente assim, a gente agindo no nível instintivo, psíquico. Mais baixo, igual a galinha, o psiquismo mais baixo. Tem outro psiquismo de macaco, né? Aí, né? Pertinho da gente e tal. Mas, pô, quando você, cara, você não ultrapassou a galinha, cara. Sabe quando dois caras brigam na rua? Você viu que os caras estão brigando? Aí você separa, né? Pega um para um lado, outro para o outro. É a primeira coisa que você faz é virar o cara de costas do outro, né? O cara, cara, fica calmo, cara. Não, tá bom. Tá, não sei o quê. Aí ele vê o outro e parte para cima de novo. Sabe que pedaço do cérebro faz isso com você? É o seu bulbo, cara. É cérebro reptiliano. É bulbo, né? É o bulbo que faz isso? cérebro reptiliano está no bulbo, né? Tá na neuroanatomia que eu tinha aprendido, que agora mudou tudo, né? Cara, cérebro reptiliano. Sabe aquele negócio do cara, o cara tão calmo, aí ele se vê de novo, pula no outro? Isso é igual o réptil. Quando você pega um lagarto e bota um na frente do outro, ele se mata. Aí você bota uma parede no meio, galo de briga, e fica calmo. Aí você levanta a plaquinha. Cara, o nível de réptil. Você tá mas é isso, cara. Cara, aí Paulo falou, cara, eu tô falando com vocês neste nível. Este nível precisa de lei. Este nível precisa de cerca, de caixa, de corrente. Entendeu? Este nível de comportamento necessita, implica em cerca, corrente, caixa, muro. Porque você não ultrapassou isso. E, infelizmente, nós vivemos um momento nesse país em que as pessoas estão movidas por ódio visceral, reptiliano. A gente ataca a gente por causa de cor de camisa, a gente ataca a gente por causa de opção política, a gente ataca a gente por causa de opção sexual, a gente ataca a gente por causa de opção religiosa, a gente mente, enfrenta, por causa das coisas mais absurdas. E Paulo fala, gente, qual o sintoma disso que eu estou falando com vocês, que vocês são isso, vocês são carnais, vocês são psíquicos, né? Vocês estão ele fala, qual o sintoma que eu posso dizer que isso acontece? Ele fala assim, por acaso havendo divisões entre vocês, não está claro que vocês são assim? O primeiro sintoma do nosso psiquismo ser quem nos guia é a classificação de pessoas em caixinhas. Fulano é isso, ciclano é aquilo, nessa caixinha vai toda a minha maldição, nessa caixinha são meus amigos. Quando a gente vê, eu favoreço quem é meu amigo, eu desfavoreço quem é meu inimigo, eu trato bem quem é meu amigo, eu trato mal quem é meu inimigo, sabe? Quando eu tenho essa diferenciação, eu simplesmente estou denunciando com a minha atitude que eu não ultrapassei o nível da galinha ou do réptil. Infelizmente, esse é um momento da história que a gente vive que isso está geral. E ele fala, cara, eu queria falar com vocês como pessoas espirituais, pneumáticas. Pneumática vem de pneu mesmo, sabe? De encher de gente cheia. Gente cheia da consciência e do Espírito de Deus. Gente assim consegue ultrapassar as barreiras, consegue dialogar, consegue abraçar aquele com quem eu penso diferente. Consegue ser civilizado, consegue ser amoroso, consegue ser respeitoso. Em Mateus, para terminar, Jesus cita uma série de leis e ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele começa a chamar a atenção, ele fala, vocês ouviram falar, não matarás. Eu porém digo, qualquer um que diz raca, raca é uma expressão, judeu não tem um significado, não é uma palavra, raca é raca. Qualquer um que faz isso com seu irmão é réu do mesmo tipo de assassinato. Você quer que o cara suma. Sabe quando você fala? Suma! Sabe quando você fala isso? Só tem um jeito de uma pessoa sumir diante de você, meu amigo. Se ela morrer. Ela só. Pensa antes de falar. Sabe? Quer que morra. Quantas vezes a gente fala isso? Quando eu quero que morra, Jesus fala, cara, olha o teu coração. Olha o teu coração. Quando a gente fala, olha, não adultério, nunca, eu me lembro do Bill Clinton, né, que me deu do Bill Clinton para a estagiária, ele não mentiu para o Congresso, ele falou, objetivamente eu não mantive relações sexuais com esta mulher, defina-se relações sexuais. Ele não mentiu, mas ele não está falando a verdade. Estava já antecipando a era da pós-verdade, né? Falou, tecnicamente falando, não teve nhecuvá e nhecufum. Aí Jesus falou, cara, não é isso que faz o adultério. Qualquer um que olhou para outra mulher com olhar lascivo, já com segunda intenção, cara, você já... Eu tinha um professor, chamava Imbroise, professor na faculdade, ele falou, meu filho, o problema não é a mulher te trair, cara. A mulher é pensar em te trair, depois só falta a oportunidade. Eu queria falar, falava assim, esse negócio, você pensou, tá, é só a oportunidade que falta. Pensou em roubar, é só a oportunidade que falta. Ou seja, quando você já concebeu, Jesus falou, cara, não é fazer ou não fazer. aqui, ó. Quando você já botou na cabeça que vai fazer. Ele fala, não jura. Fala, juro, juro. Juro o quê? Ele fala, simples assim, ou seja, o seu falar sim, sim. O seu falar não, não. O que é não, o que é sim, assim, acabou. O que passa disso, ele fala, vem do diabo. Então, se você diz que uma coisa é, ela é. Se ela diz que não é, não é. Não minta, não inventa, não acrescenta, não usa os outros para dizer, olha, pergunta. A gente faz isso agora, né? Sabe, brinca com a Bia, brinca. Pergunta ao Vini. Não precisa, cara. Estou dizendo que sim, é sim, caramba. E esse seja o nosso proceder. Se a gente viver uma vida simples assim, na qual o outro seja colocado em amor, a gente possa olhar o nosso coração o tempo inteiro, não ser ligado e levado pelos nossos instintos, pela programação genética da gente ou pelo nosso psiquismo, mas ultrapassar isso para recuperar a nossa capacidade humana de acolher, de ser hospitaleiro, de ser legal, de, sabe, mudar de opinião, a gente realmente vai poder se dizer ser humano, senão a gente não passa de uma galinha ou de um réptil. E, de novo, está diante de cada um de nós sempre, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição e recomendação do Senhor. Escolhe a vida, cara. É muito melhor. Tá bom? Deus abençoe.